levava uma vida sossegada. Gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse: filho, você é ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir. Isso me vem, vem. Chamar ou não, quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Baby, baby, não vale a pena esperar ou não. Tire isso da cabeça. Muito obrigado.